1021, passa nível 160, Recife. Agora em 128.8, bom dia. 2118, bom, 9021, obrigado, senhor. Bom dia. dia, Web 6749, Web 6749, autorizado Salvador Guarulhos, 340 nível, recolho 10 direita, é o Leia da Bidev, e Bidev é permite 50, controle 119.8, transponder 5026. Aprovado nível 340, Perisco 50, Guarulhos, decola da 10, primeira direita, da El, letra B10, controle de saída 1985026, Web 6749. Web 6749, chama puxa acionamento. Chamada, muito obrigado. Bom dia, bom 7.6. 3201, reclamação é o TAM 3201, bom dia. Sendo identificação, desça 2000 pés via BONF com 1093. Reporte localizador 3201. Frente 3201 para 2000 via BONF. Reporta localizador. Decola da 10, direita, da Elf, depois a Pernambuco 857 a seguro, depois a Pernambuco 98, controle 5025 das ruas. Sim, só que a saída da El, Leda e Bidev. Da El, Leda e Bidev, gente. Chama pra push e acionamento. Chama.